muito bom estar podendo trazer esse nosso novo disco mais uma vez para Curitiba, depois de tanto tempo passado aí. Algumas pessoas falam 7 anos, não sei se exatamente isso, até um pouco mais, né? Mas estamos aí, prazer mais uma vez estar de volta aí. Yeah.